33, bom dia. À esquerda, sentido pista no zero, cruzado, aliás, decolar a partir da intersecção, até o evento no 30089, altíssimo 00. Cruzamento no 135 autorizado. Táxi até a Lima. Na Lima chama o som 19 para o Pátio 3. Só ficou oficial. Só 2733, decolando 23, controle 120, deixa uma 8. 1208, já volta. 23. Controle Salvador, muito bom dia. Força Aérea 2763 no perfil da Coral 1 no Bravo. Contato radar, tudo para a de 100, centralizado no Direto Coral. Já presente, voa Direto Coral, Força Aérea 2763. Frente a um carro na curva direita, o perfil seguida Coral, vento no 40 graus 089, altíssimo 020, deflagra autorizada, pista 10. Eu sigo a passagem do Aí você só um desvio à esquerda, desvio a informações. Texas autorizado até a taxi Lima, na Lima chama só mais uma para prosseguir o Pat 3, Golf e Fama. Manter. 3604, deixa para a DGO, pode utilizar o sinal de seguimento aéreo 63, reporte para o usar no localizador. 2000, autorizado, está 3604. Minha 312, sala 3029, direita. 2119, sala 6309. No controle 120, decima 8. 208. Com 1095, na Arborona, solicita a curva direita, desvio de informação. Com 1095, na Arborona, solicita a curva direita, desvio de informação. 0, faz de julho e elétrica. Desvio elétrica. Zero 91, 86, Eu sabia chegar da bola de 1 no paranível de 0050 e PNH 0020. Azul 272, Coral. Apresente Coral Azul 272. Thank you. 9963, contato radar. Suba para o nível 1330, via São da Pucca. Via São da Pucca, autorizaria da presente, chamam? Sim, chamam o 5963. Prato. O nascimento nos informou que operamos o instrumento, 900 pés de teto, 7 mil de visibilidade sem chuva. Delta Golf Uniforme, Tucano Zero, aliás, e manter. Eu tenho um ótimo, eu vou encerrar na escuta do controle. Uniforme decolador 56, correção, sapatão, acho que o Sierra decolador 56, chama o controle 120 nesse momento. O 08 bateu. Seu sapatão gosta, Golf Serra. Sapatão gosta, Golf Serra, contato radar, mantenha a pilota 2006, a sua estrutura na saída Arvorudo. Até a proa, até 2000, após a saída Arvorudo, Golf Serra. Alô, Marcelo, 264, por favor. Sapatão Oscar, por favor, subir a prima de Amã para a chegada Amã. O chamamento 3 de novo, eu devo para 3 de novo, eu tenho o final de 3 de novo, eu tenho que ser... A parte estabilizada no localizador de LH ou na 020. Então, acho que fazer o seu raciocínio em falando até 3 mil pés, que é LH na 020. Eu vou ser, até 3 mil. São 3179, chame o centro do Recife. Frequência no 2235, alterna no 2358. 12835 e alterna 12358, custa 3179. São 3179 no 2358, aqui fundada. 1238, tá bom. Então, vai chegar o Serra, todo dia de subida para a Indiana 00, mantendo ainda saída a Arvorudo. Você vai lá, Arvorudo, a sessão a uma sessão, vai fazer o Serra. Patango, Oscar Golfo, no Palme. Oscar Golfo, no Palme. Patango, Oscar Golfo, no Palme, check o seu trecho com o listão de bala normal e aí dentro. Então, agora chegou aqui no fórum, fechou com a internet, tem que estar no maior lente. Beleza, beleza, acabou o fórum. Acho que acabou o fórum, ainda somente o primário da coronagem. Vagão segurança para 3 no teste, legal, nós vamos do zero, vou de laptop. Vagão, eu acho que o vagão segurança vai ter 4 no teste. Oscar Golf Uniforme, você já fez isso também? Acertamos, senhor. Oscar Golf Uniforme, passando o ICS, afastado 47 meses para o Coral. Agora é certo, Oscar Golf Uniforme, 47 meses para o Coral, chegando em 2045. Acho que eu vou encerrar, estou utilizando o velho direto do destino, quando for fim, já não tem estimado de pouso. Direto com fim, seu pouso será feito ao... 1-3-0. Eu estou tentando 3-0-5, acho que eu vou encerrar. observação oeste, capital 12, Grande Duna. Chama-me a 3 de novo, chama-me a 3 de novo, chama-me a 3 de novo, chama-me a 3 de novo, chama-me a 5. Salvador, bom dia, Oxanã 63, Dona 1. Oxanã 63, Dona 1, bom dia. Frente do trânsito, após o Alcon Campo, com aproximado do 910, na vertical, chuva leve, pista molhada, vento 160 graus, 089, altíssimo 020. Gente, reportado estando Oxanã 63, avistou a 1000 pés do Oxanã 63 do Novo. Sente o Oxanã 63 do Novo, pistão 0, pouso autorizado, vento 160 graus, 089, altitude 020, pistão 0, 63 do Novo. Vive, pouso, pistão 0, 63 do Novo. Subiu para 2, não foi autorizado o sinal de que ele vai ter que ser estabilizado no localizador. Para 2000, autorizado o IMS, o camarada estabilizado no localizador. Na M3, 1-1, sala 1-3, libera a pista à direita, fechamos sal 2-1, decimal 9. Sendo modificado de 1217, pelo para o número de 05 com referência de oeste. Então, eu acho que é isso, acho que eu transpondo, eu estou usando o modo primário. Então, acho que acabou.